Atenção, senhores moradores! Pedimos a colaboração de vocês para pagar o condomínio. Não deixe de pagar o condomínio. Precisamos pagar porteiro, zelador e iluminação. Apenas R$ 50. Ajude a melhorar a nossa moradia ainda mais. Conto com o apoio de todos. Atenção, senhores moradores! Pedimos a colaboração de vocês para pagar o condomínio. Não deixe de pagar o condomínio. Precisamos pagar porteiro, zelador e iluminação. Apenas R$ 50. Ajude a melhorar a nossa moradia ainda mais. Conto com o apoio de todos.